Delta Gol 923, 162, vai ter que manter posição, vai chamar pra novo pushback. Ciente, então chama pronto, Gol no 923. Bora. Cari, desse manter a 2 mil pés, 190 no meio ajuste. 2 mil com 16, 526. Salvador Gol no 435, estacionamento do 5. O Gol no 435, autorizado, portão 05, chama táxi. Livre-se 05, vai chamar para o táxi, Gol no 435. Foi estacionamento no 4, ao 3663. 3663, autorizado, chama táxi. Passarei. Salvador, bom dia, o Chanel 6312, ciente da November, para a Copa Recife 370. Salvador, o Gol no 923, no meia dúzia para pushback, acionamento. Ciente, o Gol no 923, aguarde para pushback. Aguardando, no 923. O Chanel 6312, aguardo 350 Recife. Tá, se escuta confirmando saída pro Caracaju? Negativo, decolagem da 28, a subida é Aron, transição Melim. Do Melim, obrigado. November, prossiga. O Eco Zulu November, Porto Seguro, confirmando o 085 visual, transporte de enfermo. Autorizado, Porto Seguro, nível 085 visual, decolagem da 17, direita, corredor axé, mil pés até liberação do controle. O controle opera em 1935 e aciona o 0271, Eco Zulu November. K980, taxi November. Ok, maintain position, American 980. Alô, azul 9136. 9136, autorizado a linha de decolar pista 28, vento 220, com uma busca. A linha de decola da 28, azul, 9136. Meia para acionamento, táxi de decolagem, Eco Zulu November, bom voo. American 980, tax approved via Juliet and Alpha to hold point runway 28 on taxiway Golf, maintain position and call Salvador Tower 118.6, declinate to 1016, have a nice trip. Juliet Alpha, holding point runway 28, passing Golf 118.6, bom dia. Para o taxi do 3663, a bordo 140, 4 horas e 20, Galeão. Sexta 3663, autorizado táxi, direita, via Índia e Alfa, até o ponto de espera da pista 28, para taxiway Golf. Vai seguir o 757 da América, no ponto de espera, torre 118.6, o ajuste 10.6, bom voo. 18.6 no ponto de espera, táxi vai ser direita, Índia, Alfa, segue o América, tá certo, 3663. solo Chanel 6225, no gate 1 para puxa seu nome. Sente, o número 2 no setor aguardando, Chanel 6225. Aguardando puxa acionamento, 6225 agora. Voo 1923-757 da América passando agora, retaguarda após o mesmo liberar, autorizado no 612, chama táxi. Após a passagem do 757, está livre o pushback acionamento, voo 1923, vai chamar para o táxi. Chanel 6225, autorizado no 01, chama táxi. Livre 01, chama táxi, 6225. Tomador 35345 no gate 8, solicita pushback acionamento. Está livre, no 8, chama táxi, 5345. Livre 5345. Para táxi, voo no 435. Está com 88 a bordo, 2:25 autonomia, Fernando Aracaju. Autorizado direita, Juliette Alfa, segue o Airbus da TAM até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 198 decimal 6, o ajuste 10 no 6, tem um bom voo, gol no 435. Juliette Alfa, seguindo a TAM, no ponto de espera 8 no 6, obrigado. No 435. Oxanã 6312, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28 após primeira curva direita. Subida Arum, transição Melim. Frequência do controle 1, 19.35. Aciona 5506. Autorizado nível 350 para Recife via Upper Whisky 58. Decolagem pista 28, curva direita, saída Arum, transição Melim. Controle 1, 19.35 e o transponder 5506. Oceaner 6312. Protejamento correto, confirme o portão? Portão 3. Ciente, chama pronto, 6312. Chamará. Controle Salvador, azul 936, cruzando 1.200 pés. No 36, sube e mantém o 370, saída Arão. Para o 370 do Arão, 936. 230 degrees, 1 knots. Blue November, informe aliado e pronto. O gol 1923 já iniciou, confirma? Está iniciando, 1923. Gente. American 980 is ready. American 980, line up and wait, runway change. Line up and wait, American 980. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o táxi, 5345. Mantenha a posição, 5345. Chanel 6225 para o táxi com 61, 4 horas e 42, alternando Goiânia. Confirmando 61 a bordo. Afirmo 61. Ciente, autorizado táxi direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 28. Mantenha a posição, chama a torre. 118 decimal 6, o ajuste 10 no 6. Tem um bom voo, 6225. Muito obrigado. Direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 28. Mantém, chama a torre, 186, 6225. Eco Zulu November, tem livre decolagem no 7, vento 2, 3, 0 graus, com uma dúzia. Gol 923 para o táxi com 168 a bordo, a voltar no Galeão com 6 horas e 54. Quem é meu PAB? É o Gol 923, tem 168 a bordo, 3 horas e 54, alterna Galeão. Autorizado táxi, o Gol 1923, autorizado táxi de Juliette Alfa, ponto de espera da 28, taxiway Golf, mantém a posição e chama a torre. 118 decimal 6, 10 no 6 no ajuste, tem um bom voo. É, autorizado de Juliette Alfa, do ponto de espera 1826, o Gol 1923, ajuste no 0 no 6. O trip 5345 segue o Boeing da Gol até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 16. Bom voo. Sim, segue o Boeing da Gol, torre 118 decimal 6, trip 5345, ajuste 10 16. Bom dia. Bom voo, sim. Solo Salvador, bom dia, o trip 5221, informação novembro, solicita 200 para conquista. Pronto, cópia, o trip 5221. Prossiga. Autorizado conquista ao nível 200, decolagem da pista 28 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, Eval, após direto conquista. A frequência do controle 119.35, aciona 5517. Autorizado vitória da conquista 200, decola 28 com curva esquerda, acende no perfil da Gole, Eval, após conquista. Chamar o controle 1935 e aciona 5517, é o trip 5221. Correto, 5517, chama pronto na remota, o 5221. Novembro decolou ao 59, vai manter o número pés inicialmente no litoral, corredor axé. Informa o 757, vai decolar da 10, da 28, com curva direita, ok? Novembro. Autoriza o chamar o controle, senhor? 1935 está ali. 1935, agora. Torre 8, bom dia, objeto 5826, no localizador. 5826, continua a aproximação, agora a pista livre. Guardando. Zero aceita. Tan 3304, autorizado Brasília, nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem da pista 28, após a decolagem primeira curva à esquerda. Subida Gole com transição Ofito. Frequência do controle 119.35, aciona 5514. Autorizado 380 para Brasília, via Santa Zulu 17. Decolando a 28, com a primeira curva esquerda, saída Gole, transição ao vivo, 119.35, controle 5514 no transponder, Santa 3304. Cotejamento correto, portão é 10, chama pronto, Santa 3304. Portão do zero, chamará quando ponto, Santa 3304. Ativo, 9136, chamar o centro em 12685, alterne 12545. 12685, 2545, 9136. 312. Sim, 2, airborne 2-1, contact the rodeo departure 109935. 935, Mark 980, good day. Nine eight zero, we're out of 1.85 at a flight level 370. Web, livre pouso na 28, 210 com 10. Livre pouso, 5826. And American 980 out of 2.5, climbing flight level 370. American 980, climbing maintain 370 on around departure. Okay, 370 around departure, American 980. Oceanero 6312 para o táxi, POB 111, 3 horas e 30, alterna Salvador. Autorizado táxi, direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera mantém a posição, chama a torre 186, o ajuste no 0 no 6, tem um bom voo 63 no 2. Direita pela Índia, Alfa até a 28, ponto de espera 186. E 1016 o ajuste, Oceanero 6312. 5826 livrou. 5826, prossiga Alfa e Kilo, via pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Relativo Alfa, Kilo, poder bem. Torre, bom dia, Oceanero 6325, pronto, espera 28, pronto. 6225, suficiente. Eu acho instruções. Tá dando 6225. Tem qual posso dar para a Lima tem. Lima tem, 4 3. American 980, contact Recife Center, 126.85, backup 125.45. 2685 or 12545, American 980, good day. Webjet 5826, está autorizado até o portão 9 do Pátio 1. Autorizado até o 9, 5826. Portão 3663, 07-1935. 1935, obrigado. Papatango Hotel Lima Tango, bom dia. Salvador para Grupo Zulu, 500 pés. Confirme a localidade, a radial ideal de saída e a distância de Salvador. Sai da gole. É, 603. Salvador, bom dia. O senhor 3163, tem informação 90. 3163, aguarda Curitiba, nível 380, já aprovado. Só um minuto para cópia. Aguardando 4163. Sigo. O Hotel Lima Tango confirmando é pátio 4, decola com Pro Norte. Número 4 aí, sim. Xeré 6225, Lima Tango. Zulu, Alagoinhas, 500 pés, decolagem da cabeceira 17 com Pro Norte, coordenação com a torre. A frequência do controle 119.35, aciona o transponder 0275, o Hotel Lima Tango. Confirme o POB. Cliente 05 a bordo para acionamento, táxi e decolagem, chamando a frequência da torre 118.612, tem um bom voo. Hotel Lima Tango. Lima Tango, liberacional, chave d'água. Autorizado Curitiba ao nível 380, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 28, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Sagaz. Frequência do controle 119.35, aciona 5515, TAN 3163. Cotejamento correto, portão 07, chama pronto, tá 3163. Chama pronto, tá 3163. Ingresso 17. Puxinai tá livre, 210 com 14-9, livre decolagem 28. Decolagem da 225. Gol 923, ali mantém. Ali mantém, gol no 923. Ryanair 6311, aciona identificação via chegada de pit, desce para 4 mil pés, ajuste na 096. 096, desce 4 mil pés, chegada de pit, 6311. 28, pronto. Bom dia, Trip, ciente. Boa. Salima Tango, aguarde para decolagem. Evativo, vamos manter o ponto. 225 ao Zuno 1, 1935, bom voo. 1935, pra... O Xané 6225. O Xané 6225, contato radar na decolagem, se mantém de voo 320, sai da bomba. 320, sai da bomba, 225. 304, para pushback e acionamento na posição do zero. Tenho, sim. 220, na 3063. Sim. Qual seria o nosso limite, Felipe? Seu 3663, chame centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25 para instruções. 251, 3325. 210 com 14. Cilindro de decolagem da 28, gol 923. O trip ali mantém após o gol. A linha após o gol, 5345. Papatango, Hotel Lima Tango, acione código 5521. 5521. Hotel Lima Tango, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, que negar 1-0 no meia, Pro Norte. Afirmativo, Pro Norte 1-0 no meia, já acionado 5521. Controle de voo no 435. Prossiga, voo no 435. Solicita subida nível 160. Voo 1435, autorizado nível de voo 160. 160 no 435. Voo 923 ao Zuno 3, 1935. 935, voo 923. Controle Salvador, gol 923. Gol 1923, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída Gole. 360, Gole, gol 923. Meia 311, desce para 2010, ajuste no 096. Seja um pé, prossegue, 1016, vou chanel 6311. 0 com 14. Autorizado a decolagem, trip 5345. O 6312 ali mantém. Ali mantém o chanel 6312, 228.